volta dos latinos, nunca perdendo meu tiro. Mundo pequeno, todo mundo correndo contra o tempo, atento ao destino. Veja lá a situação da Zimba até Concepção. Complexidade no som, cumplicidade nesse dom, fazendo a ponte, expansão dos horizontes, permanecendo no front. Me abasteço nessa fonte, esqueço o tropeço de monte. Nem um terço, terço de onde, às vezes a mente não responde. A gente da gente se esconde, longe de ser algo monge, mas mantenho minha calma. Veja as marcas que se mostram expostas na palma e na alma. Capacete não defende desse trauma, trai na palma o que me acalma. Essência da flora, inocência da fauna, calma do mar da alma. Do Atlântico ao Pacífico, grande bonito do universo cíclico. Dificilmente a gente da batalha da vida invicto. Só Deus dá o veredicto, sexo explícito por vício, por grana. Impunidade é lícito, típico indício do declínio dos valores. Apenas locutores. Deixa, deixa a vida levar. Do Atlântico ao Pacífico é nítido de enxergar. Deixa, deixa o rap tocar, tipo sinal de fumaça pra fermo comunicar. Deixa, deixa a vida levar. Do Atlântico ao Pacífico é nítido de enxergar. Deixa, deixa o rap tocar, tipo sinal de fumaça pra fermo comunicar. Deixa, deixa, deixa. Deixa, deixa, deixa. Deixa, deixa, deixa, vá. Deixa, deixa, deixa. Eu não fico perdendo meu tempo, correndo perigo. Não conto com a sorte, levo o sentimento comigo. Do rap dentro do meu peito, batendo mais forte. Cannabis ativa, me motiva, iniciativa criativa. Na banca nativa, pensativa, locomotiva de rima nativa. Mais louco do que o Equita, mas briga, gente, evita. Revida quando precisa, levita, sente da brisa. Traficando rima pelos ares, chega em Quito, Buenos Aires. Porto Rico, salve Kiko, seu Madruga e o Girafales. Atitude na altitude, acendo cachimbo da paz. Lá faz uma tonelada de levada, embalada, capaz. Mímica nem clínica, nem mímica, na humilde. Alá David, o perfil de pensado igual Hollywood. De Nike, feita do Lake, inspirado em Kobe Bryant. Vitorioso como Kelly Slater, guerreiro, soldado Ryan. Sem querer ser o Hugo Chaves, nem mais eterno que o Chaves. Porque no rap eu dou hack, no pique do Bob, do Pac, é achado. Tuba Santiago, no Brasil ou no Chile, assimilha os meninos latinos, Superman com Flow Smallville. Deixa, deixa a vida levar. Do Atlântico ao Pacífico é nítido de enxergar. Rap espalha tipo praga, vê a sigla, eu vou a saga. Sobe, desce, se morrou na vaga, toda vez que sai de casa. Força que não me interrompe, de chegar no site. Cultura não se corrompe, catch a fire e não me poupe. De rap bom na caixa, sei que sempre tem de sobra. Envenenou meus mano, Mike veneno de cobra. Língua não dobra, esse aqui é pra quem fecha. Esse rap é nosso trabalho, tá sobrando mão de cobra. Satisfação pra cada joke que se apresenta. Aguenta a postura no palco, passa o caco sem ser fraco. Frasco certo, despejado na cabeça da barreta. Faço igual uma homenarada, espalha, cresce em toda a meca. E ainda bem que a rapaziada me conhece. E ainda bem que o meu respeito prevalece. Daí de assim como Sabota e Racionais, gênios que temos em terras nacionais. E para um pouco, pensa no sufoco, crença desce o soco. Em quem sabe o dobro e também faz parte do jogo, porra. Com tudo esquematizado, ligado, grifado. E o tempo fazendo com que você corra. E na ladeira sobe, desce se precisa. Passei um ano ensaiando pra te ver voltar. Ouvi dizer que a manivela gira o mundo sem dar trela. Pra saber se vai quebrar, pra saber se vai. E na ladeira sobe, desce se precisa. Já passei um ano ensaiando pra te ver voltar. Ouvi dizer que a manivela gira o mundo sem dar trela. Pra saber se vai quebrar. Pra saber se bandoleiro, rapper underground, MC freestyleiro. Pelejando mais um round, busco nocaute certeiro. Latino-americano, não me iludo e nem me engano. Me vê um copo de ayahuasca, que no Brasa a vida é casca, mano. Salve família, B.O.M.B. formação de quadrilha. Tráfico internacional cruzando pelas Antilhas. Pupila de lata e brilha, papoula gera guerrilha. Siga-me na picadilha, diga-me por onde trilha. Siga-me no game, é rap, responda-me, não esconda-me. Indica-me o KM em milha, cachaça com mescalina. Termo da CIA que assina por tentar burlar a lei. 100 quilos dá mais pura rima. Mescla informação andina, fazer a ponte desse front que une as família latina. Nativo, vivo, sem crivo, vale ativo de endorfina. Atrativo por gente fina, humildade que a vida ensina. Zica, sou brasileiro, feiticeiro com esmero. Espero que quero, prospero com os companheiros. Chileno ou brasileiro, sincero, verso que espero. Expresso o que posso no texto, esqueço o que posso no sexto. É foda de mim, pouca preço, rede me sei que é difícil. E persistir sempre tem preço, vale mais a ideologia do que todos aderes. Deixa, deixa a vida levar. Do Atlântico ao Pacífico é nítido de enxergar. Deixa, deixa o rap tocar, tipo sinal de fumaça pra fermo comunicar. Deixa, deixa a vida levar. Do Atlântico ao Pacífico é nítido de enxergar. Deixa, deixa o rap tocar, tipo sinal de fumaça pra fermo comunicar. Deixa, deixa, deixa. Deixa, deixa, deixa. Deixa, deixa, deixa. Deixa, deixa, deixa. Deixa, deixa, deixa. Deixa, deixa, deixa. Deixa, deixa, deixa. Deixa, deixa, deixa. Deixa, deixa, deixa. Deixa, deixa, deixa. Deixa, deixa, deixa. Deixa, deixa, deixa.